Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica. Sob os auspícios, o patrocínio dos associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, estamos aqui com vocês, ouvintes, trazendo os temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. E continuamos, ouvintes, até o final desse mês de julho, pelo menos, com a nossa série de programas abordando temas sugeridos pela nossa audiência. É uma satisfação nós estarmos trazendo aqui temas que foram sugeridos pelos nossos queridos ouvintes, pelos associados, simpatizantes da Levir, que sempre estão conosco, ouvintes, procurando nos auxiliar com as suas sugestões, ouvintes, que realmente são muito importantes para aqui os nossos estudos. E na noite de hoje, ouvintes, nós vamos trazer aqui um tema que nos foi sugerido pelo nosso querido ouvinte que sempre está nos acompanhando, que é o Renato Fernandes Pinheiro, que sugeriu que nós falássemos, ouvintes, dentro da medida do possível, sobre a noite escura da alma, caros ouvintes. Um tema muito místico, um tema realmente de uma grande profundidade e que nós realmente vamos tentar, ouvintes, trazer alguns aspectos deste que é um dos mais profundos temas da espiritualidade. A noite escura da alma, ouvintes, é realmente uma experiência mística. Todos aqueles ouvintes que se dedicaram, que se dedicam à espiritualidade, terão tido, ouvintes, momentos em que realmente as coisas ficaram escuras, ficaram negras, ou como e já está incorporado, ouvintes, na linguagem popular, a coisa fica preta. E os nossos amigos que tiveram a oportunidade de acompanhar aqui os nossos programas de alquimia, pelo menos já estão de posse de algumas das ferramentas para a compreensão desse grande processo, ouvintes, porque esta cor, caros ouvintes, essa experiência da negritude, da escuridão da noite, onde a alma se sente abandonada, aonde realmente coisas razoavelmente desagradáveis acontecem para a nossa consciência. Isso, ouvintes, faz parte realmente da linguagem interior dos nossos seres. Nós temos realmente hoje em dia uma cultura que cultua, obviamente, a claridade, que cultua a vida diurna, os prazeres da vida, caros ouvintes, as alegrias, realmente tudo aquilo que é solar, tudo aquilo que é voltado para a felicidade e para a alegria. E muitas pessoas gostariam, ouvintes, que a vida espiritual também fosse assim, que fosse um momento realmente de alegria, que fosse um momento de felicidade, que fosse, ouvintes que estão me acompanhando por todo o Brasil, a quem nós agradecemos sempre a audiência, que fosse tudo, caros ouvintes, apenas coisas belas, coisas brilhantes, coisas que realmente nós temos, caros ouvintes, aí na mídia, que sempre está cultuando a alegria, a vivacidade, que está cultuando os sentidos da carne, ouvintes, incentivando as pessoas a viverem no mundo, praticarem, caros ouvintes, esta que é verdadeiramente uma religião natural, que é o paganismo. Que muitas pessoas acham inadequados esse termo, mas se nós formos radicais, né, no sentido profundo do termo, Paganismo é exatamente quando se vive uma vida que é totalmente ligada aos prazeres sensoriais, à satisfação dos desejos, a tudo aquilo, caros ouvintes, que está ligado com os sentidos, com o preenchimento das expectativas materiais. Mas aqueles ouvintes que vão buscando a espiritualidade, que vão se interiorizando, que vão realmente buscando conhecer o seu lado interno, e aí, ouvintes, é que surge o lado místico, porque misticismo, caros ouvintes, ao contrário do que muitos até linguistas e até pensadores aí que não entendem do assunto acreditam, o misticismo não tem nada a ver com enganações, com engodos, com mistificações, que é realmente o termo mais correto. A experiência mística, ouvintes, é uma experiência que ocorre dentro da consciência humana. Então, todo aquele que ora, caros ouvintes, todo aquele que medita, aquele que aprende, ouvintes, a trilhar os passos da meditação, que nós estivemos aqui durante 3 programas falando com vocês, vai percebendo, ouvintes, que existe realmente um lado interno do nosso ser, que existe, caros ouvintes, uma verdadeira imaginação. Ou seja, quando nós volvemos a nossa consciência para dentro, então nós entramos naquele campo que, quando nós estamos inconscientes no sono, ele surge na forma de imagens oníricas, muitas vezes desconexas. Mas aquele que medita, caros ouvintes, também entra nesse nível onírico, porque os símbolos, caros ouvintes, que estão dentro do ser humano e que são símbolos universais, são a linguagem com a qual a alma tenta se comunicar. Então, o nosso ouvinte, o Renato Fernandes, que nos pediu que falássemos sobre a noite escura da alma, ele e outros dos nossos ouvintes gostariam realmente de entender um pouco desse processo, ouvintes, que é tão sofrido e que é, caros ouvintes, um processo realmente que a alma passa impreterivelmente. Ou seja, todo religioso, todo verdadeiro místico, todo verdadeiro ocultista, toda aquela pessoa, caros ouvintes, que busca, vai passar realmente pela chamada noite escura da alma. Então, aqueles dos nossos amigos ouvintes que já compreenderam o que é a nigredo, ouvintes, ou seja, o primeiro estágio da obra alquímica, que aonde nós vamos começar realmente o nosso processo de desenvolvimento, já estão de posse dessa chave verdadeira de interpretação. Quando, sabendo, ouvintes, que a primeira fase da obra da construção da vida interior é uma fase escura, porque não pode-se, caro ouvintes, atingir diretamente a luz sem fazer um movimento de volver para dentro. E aí, caros ouvintes, surgem realmente vários processos. E aí, ouvintes, nós temos realmente que nos desconectar desse mundo dos sentidos e principalmente da falsa ideia, caros ouvintes, de que as coisas só se desenvolvem, que as coisas só vão para frente se as coisas estiverem felizes, se as coisas estiverem boas, se nós estivermos milionários, se nós estivermos com pessoas lindas, maravilhosas, bem vestidas, desenvolvendo, caros ouvintes, atividades no mundo que trazem prazer, festejando e bebendo, comendo nos banquetes. Então, essa é, infelizmente, a visão que as pessoas têm da vida real, da vida verdadeiramente feliz. A felicidade, caros ouvintes, e os potenciais da nossa consciência podem se desenvolver mesmo, caros ouvintes, naqueles momentos em que nós estamos sofrendo. Mesmo, caros ouvintes, que nós estejamos na noite, ou seja, naqueles momentos de recolhimento, naqueles momentos em que todos os shoppings, todos os bares, restaurantes estão já com as portas cerradas, as pessoas estão dormindo, então nós temos que nos limitar a nós mesmos. Mas aquela maravilhosa planta, caros ouvintes, que está dentro de nós, ela continua se desenvolvendo mesmo durante a noite. O lótus, ouvintes, da nossa consciência não para de se desenvolver mesmo quando há sofrimento, mesmo quando há tristeza, mesmo, caros ouvintes, quando nós nos imaginamos abandonados, quando nós imaginamos estar abandonados por Deus, pelos nossos amigos, pelos entes queridos e por todas as situações, ouvintes, que o mundo faz crer que só naqueles momentos é que a nossa alma cresce. A noite escura da alma, ouvintes, que verdadeiramente é o momento que realmente as tintas que nós estamos usando aqui para descrever, ouvintes, obviamente, que são tétricas, ou seja, são momentos de sofrimento. Não há outra palavra para descrevê-lo. E aquele que nunca, caros ouvintes, se sentiu abandonado, que nunca se sentiu desconectado de alguma coisa, ouvintes, do mundo, como se o mundo não fizesse sentido, como se a alegria das pessoas, como o vai e vem das ruas, as pessoas que se divertem ou que aparentam estar se divertindo ao nosso redor, e que estão gozando a vida na mídia, na televisão, isso tudo passa para nós, ouvintes, a não ter sentido nenhum, porque há uma tristeza interior, ouvintes, uma depressão realmente no sentido até mais profundo do termo, que nós realmente não sabemos explicar da onde vem. E essa depressão, ouvintes, esse estar voltado para dentro, estar desconectado, é, caros ouvintes, um indício, por incrível que pareça, ouvintes, muito bom. É realmente a indicação de que alguma coisa dentro de nós está nos fazendo perceber que há uma dualidade entre a nossa vida nesse mundo e a nossa vida interna, a nossa vida espiritual. Então, ouvintes, se em momentos da vida de vocês sucedeu a tristeza, ou se nesse exato momento vocês estão passando por isso, pela depressão, pela tristeza, pelo aparente abandono, e vocês se sentem tristes, vocês se sentem desconectados do mundo, desconectados das coisas, só padecendo de medo, de angústia, caros ouvintes, que é verdadeiramente o sentimento de quem está se sentindo desconectado, aí começa, ouvintes, o caminho da noite escura da alma, que todos nós temos de uma forma ou de outra de trilhar, ouvintes. Trilhar de uma maneira correta ou trilhar, caros ouvintes, de uma maneira incorreta. Porque na escuridão, caros ouvintes, para qualquer lado que você for, aparentemente o caminho está certo, e não é bem assim. Porque nós podemos estudar o que os místicos, caros ouvintes, do passado enfrentaram, para nós termos uma base, caros ouvintes, do que pode vir a suceder conosco. Então existem realmente textos clássicos, ouvintes, sobre esse estado da alma. E o mais famoso deles, que inclusive, né, cunhou, né, esse termo, foi exatamente o místico da Idade Média, São João da Cruz, que viveu no século XVI. Né? Ele, caros ouvintes, que cunhou exatamente esse termo, a noite escura da alma, e que foi uma pessoa totalmente dedicada dentro da tradição cristã católica, se dedicou à santidade, à mortificação, à prática das virtudes teologais, ouvintes, mas mesmo tendo se purificado, mesmo tendo dedicado uma vida a Deus, aos pobres e aos doentes, mesmo assim, e por isso que nós dizemos que é inevitável, ouvintes, a noite escura da alma, ele descreveu, ouvintes, a sua existência e passou então a ser um clássico, ouvintes, dessa percepção. Né? Ele mesmo, seus escritos, disse, né, os tormentos dessa noite são tão numerosos e terríveis, sem falarmos de uma grande quantidade, né, de textos da Sagrada Escritura, né, que indicam, caros ouvintes, que esse sofrimento realmente existe. Né? Então, tudo o que se pudesse dizer sobre ela, né, estaria, obviamente, abaixo da verdade. Pois quando a alma está constrangida por essa contemplação purificadora, ela sente de uma maneira muito vívida a sombra da morte e, segundo São João da Cruz, os tormentos do inferno. Nesse estado, ela se sente privada de Deus, castigada e rejeitada por Ele. Ela também tem o sentimento de ser objeto de sua indignação e cólera. E a alma então vivencia todos esses tormentos. E, segundo ele, ainda há mais. Parece-lhe ter a tremenda apreensão de que esse estado seria eterno. E ela também se acredita objeto do abandono e até do desprezo das criaturas e, sobretudo, de seus amigos. Então aí, ouvintes, nós vamos vendo pela própria descrição aí dos escritos de São João da Cruz, o quão sofrida é essa situação, ouvintes, que a alma se encontra quando o indivíduo, ouvintes, vai descobrindo realmente a natureza interna. E ele ainda diz mais: o que é bom para aqueles que se encontram nesse estado é se consolar perseverando na paciência, não se deixando vencer e confiando em Deus. Ele não abandona aqueles que o procuram com simplicidade e um coração correto. Ele não falha em dar o viático necessário ao pobre viajante, até que ele o tenha levado à pura e clara luz do amor. Essa transformação nada mais é que a iluminação do entendimento pela luz sobrenatural, de tal sorte que ele é unido ao divino e torna-se divino. Essa transformação é cumprida e realizada por Deus na alma, por intermédio dessa noite obscura. Ela ilumina a alma e a abrasa divinamente com o desejo de possuir Deus e nada mais. É, ouvintes, realmente um texto de um místico que vivenciou essa experiência profundamente. Mas Não se preocupem, ouvintes. Obviamente que no fim do túnel sempre há uma luz, né? Mesmo que os pessimistas acreditem que no final do túnel, né, só vai vir um trem vindo na direção contrária com o farol aceso, mas o fato, ouvintes, que aqueles que conseguirem realmente trilhar esse caminho difícil, ouvintes, o caminho realmente da dúvida, o caminho do sentimento de tristeza, de depressão, de abandono, porque verdadeiramente, ouvintes, é esta percepção é normal, porque realmente há uma dicotomia entre o nosso ser interior e o nosso ser material. Não há como, caros ouvintes, não haver isso, porque a nossa alma é mais antiga, a nossa alma é mais sábia do que o nosso corpo. E ela se sente, caros ouvintes, atada, verdadeiramente presa, crucificada, enterrada, soterrada por meio do corpo. Em outro programa aqui, nós até dissemos que a nossa vida material aqui, ouvintes, para a nossa alma é apenas um sonho. Nós somos o sonho da nossa alma. E a vida de muitas pessoas, ouvintes, na verdade, não é nem um sonho. É um verdadeiro pesadelo. Então, nós vamos ler aqui para vocês, ouvintes, para terminar aqui o nosso primeiro bloco, o curtíssimo, as estrofes realmente maravilhosas de João da Cruz, em versos, descrevendo a noite escura, para que nós, no segundo bloco, nós então vejamos a que leva essa noite escura. Então vamos ler aqui a poesia descritiva de São João da Cruz, da experiência da noite escura da alma. Em uma noite escura de amor, em vivas ânsias inflamada, ó ditosa ventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Na escuridão segura, pela secreta escada disfarçada, ó ditosa ventura, na escuridão velada, já minha casa estando sossegada. Em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, sem outra luz nem guia, além de que no coração me ardia. Essa luz me guiava, com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. Ó noite que me guiaste, ó noite mais amável que a alvorada, ó noite que juntaste amado com amada, amada já no amado transformada, em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava, quedou-se adormecido, e eu, terna, o regalava, e dos cedros o leque o refrescava. Da meia a brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava, com sua mão serena, em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Esquecida, quedei-me, o rosto reclinando sobre o amado. Tudo cessou. Deixe-me, largando meu cuidado, por entre as açucenas olvidado. Aí, caros ouvintes, os versos que realmente elevaram o personagem religioso de São João da Cruz, contemporâneo de Teresa d'Ávila, caros ouvintes, que muito lhe aconselhava. Aí, ouvintes, está descrito o encontro de uma consciência com o seu lado interno, com a sua alma. E nós vamos continuar, ouvintes, falando disso aqui no nosso segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecemos sempre aí a grande audiência das segundas-feiras, praticamente o dia que há mais pessoas nos ouvindo e agora também nos vendo aqui através da Ustream. Vamos, ouvintes, deixar vocês agora com o nosso convite, renovando uma vez mais esta chamada. Venham participar, ouvintes da Loja Esotérica Virtual. Apoiem aqui o nosso trabalho para que a Rádio Esotérica FM, a Loja Esotérica Virtual, essas iniciativas tenham condições materiais de permanecer no ar. Porque a sabedoria, ela já está aí no mundo. O que ela precisa é ser propagada. E a vocês que estão buscando, nós esperamos sempre estar preenchendo a busca aqueles ouvintes que vocês estão empreendendo. Vamos ao nosso intervalinho, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Voltamos, caros ouvintes, agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo muitíssimo a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo pela Rádio Esotérica FM ou a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, aí na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual. Também agora com vídeos aqui transmitidos ao vivo pela Ustream, que também ficam gravados à disposição de vocês, ouvintes. E agradecemos muito especialmente aos nossos queridos associados da Levir, que estão renovando as suas semestralidades, apoiando o nosso trabalho para que nós tenhamos condições materiais, ouvintes, de sempre estar levando essas mensagens para vocês e sempre expandindo o nosso trabalho. Mas vamos continuar, ouvintes, aqui com a temática sugerida pela nossa audiência, a noite escura da alma. Realmente as palavras do místico São João da Cruz, ouvintes, elas tocam fundo para a nossa compreensão, ouvintes, mas também outros pensadores falaram desta experiência, como o pequeno versinho de Cecília Meirelles, que disse o seguinte: ninguém abra a sua porta para ver o que aconteceu. Saímos de braço dado, a noite escura e mais eu. Caros ouvintes, o chamado para a experiência interna. A experiência, caros ouvintes, mística, a experiência ocultista, a experiência alquímica é, caros ouvintes, um caminho para dentro. Não há, ouvintes, outra possibilidade que não essa. E esse caminho, ouvintes, como nós estamos dizendo para vocês, não é um caminho, ouvintes, de puro prazer, de pura satisfação, de pura alegria. Muitas vezes é um caminho de dúvida e quase sempre, ouvintes, na verdade, é um caminho de dúvidas, é um caminho de sofrimentos, porque o que se depreende, caros ouvintes, dessa noite escura é que há uma grande transformação. A consciência que estava voltada para o luminoso, que estava fora de nós, vai se voltando para dentro e ela não conhece esse mundo. Então, para ela, ali tudo é escuridão, tudo é abandono, não existem mais os amigos, não existem mais os confortos, os prazeres externos. Então, tudo parece um grande desgosto. E, lamentavelmente, ouvintes, há pessoas que não suportam essa situação, porque para elas esta dicotomia é algo realmente tão insuportável que nós vemos aí milhões e milhões de pessoas, lamentavelmente os números são esses, pessoas que estão diariamente se perdendo, ouvintes, no caminho da droga, no caminho da busca do alívio desse sofrimento. Porque se há realmente uma verdade, ouvintes, nesse mundo, e que faz parte da grande percepção que teve o Senhor Gautama, o Buda, quando no seu grande sermão, na sua grande percepção, ouvintes, de que existe o sofrimento. O sofrimento está ao nosso redor. Para cada prazer que nós temos nesse mundo, nós temos que passar por 10 sofrimentos, ouvintes, por um verdadeiro rali de dificuldades para ter um único momento de satisfação. E quando, ouvintes, nós tentamos seguir o caminho que o próprio Buda indicou, quando ele disse que a causa, caros ouvintes, desse sofrimento são os apegos, são os desejos que nós temos com o mundo da matéria. E a sua terceira percepção é que esse sofrimento pode cessar. Pode cessar se nós fizermos, ouvintes, o que ele indicou na sua quarta nobre e grande verdade, que é seguir a senda óctupla, que é a senda do aperfeiçoamento. Mas é também, ouvintes, essa senda da interiorização, porque se o indivíduo não mais se apegar aos prazeres do mundo, se ele não mais viver para ter, para possuir, para controlar, para dominar, ouvintes, e ter prazer com as coisas, com as pessoas, prendendo as pessoas, criando ilusões que prendam as pessoas, então o único caminho, ouvintes, que pode dar realmente a guarida, trazer a um teto onde o indivíduo possa repousar, é no nosso interior. Exatamente um mundo que nós não conhecemos ainda, que é um mundo tão amplo, um mundo de fronteiras tão gigantescas, que nós temos, caros ouvintes, medo. Nós temos medo de fazer esse caminho para dentro, de ter, caros ouvintes, uma experiência interior. Primeiro porque nós achamos que lá dentro é tudo escuro. E quando nós fechamos os nossos olhos, ouvintes, aonde nós estamos? No plano mental, no plano da mente, no plano das ideias. Então, se o mundo das ideias, se o mundo das imagens, se o mundo dos conceitos não for um mundo agradável para nós, ele parece um mundo tenebroso. Um mundo que, na verdade, deveria ser evitado. Um mundo de terrores. E aí, ouvintes, é que está realmente o grande dilema que leva tantas e tantas pessoas consciente, o que é muito difícil, e a maioria delas inconscientemente, a consumirem drogas, psicotrópicos, ficarem realmente totalmente narcotizadas, ouvintes, procurando alucinógenos que deem, caros ouvintes, uma porta de escape desse sofrimento. Porque, na verdade, a pessoa que se droga, caros ouvintes, ela é profundamente sempre uma pessoa sensível e uma pessoa que não quer sofrer. Nenhum de nós quer sofrer, ouvintes. Isso é a outra grande constatação. Todos nós queremos ser felizes. Mas para sermos felizes, nós temos que descobrir quem realmente nós somos. E se nós não formos para esse caminho interior, ouvintes, nós não poderemos realmente saber quem nós somos. Então, as imagens aí que nós estamos usando para ilustrar isso que nós estamos dizendo sempre mostram uma figura feminina contemplando a noite, ouvintes, contemplando o luar, contemplando as estrelas. E na mitologia antiga sempre surge essas imagens, ouvintes, porque a mulher nas escrituras sagradas, a figura feminina representa a nossa alma. a nossa psique, o nosso mundo interior. É por isso que simbolicamente a Bíblia diz que Eva nasceu de uma costela de Adão. E isso aparentemente pode parecer uma discriminação, ouvintes, mas não o é. Na verdade, esse texto coloca a figura feminina num ponto superior, porque o que está entre as costelas, caros ouvintes, são os órgãos internos, é o nosso coração, são os nossos rins, é o nosso fígado que recebem as energias espirituais que fazem com que nós nos emocionemos. Então, a mulher que nasce da costela significa a alma, caros ouvintes, que nasce da experiência dos sentidos. Quem, caros ouvintes, está realmente peregrinando pela matéria não somos nós, é a nossa alma. O verdadeiro peregrino das estrelas, o peregrino das encarnações, é a consciência que vive dentro de nós. Se nós, ouvintes, não conseguirmos nos volver para dentro, passarmos por essa escuridão e nos encontrarmos com essa mulher, caros ouvintes, ou com esse homem, né? Porque Jung identificou muito claramente que os homens têm dentro de si a percepção da ânima, enquanto as mulheres têm a percepção do ânimos. E o homem tem essa percepção como uma mulher, como uma figura feminina interna que surge sozinha nos seus sonhos e que é tão usada hoje em dia, ouvintes, nos filmes, no cinema moderno. Nós sempre vemos uma figura feminina central, uma personagem feminina que é muito importante, que todos os acontecimentos giram ao redor desta figura feminina. E isso, ouvintes, é um símbolo interno. Agora, para as mulheres, a figura que surge na sua psique é a figura de um homem. Então, também temos que contemplar isso. Porque no final, ouvintes, isso são imagens, são símbolos. E o símbolo é extremamente poderoso, ouvintes. Se nós realmente dessemos o devido valor aos símbolos, se nós os compreendêssemos, nós passaríamos mais horas dormindo, mais horas sonhando, depois deveríamos anotar os nossos sonhos e deveríamos, principalmente, ouvintes, nos dedicar à meditação, à prece, à vida interior, porque a alma, ouvintes, quando o indivíduo ora, quando a pessoa medita, ouvintes, a alma começa a se comunicar com o homem, com a mulher da matéria, por meio dos símbolos, que são tão evidentes nos nossos sonhos. É a maneira, ouvintes, que a nossa alma tem de se comunicar conosco. Então, esse caminho, caros ouvintes, é inevitável. Não há como fugir dele e nós temos, ouvintes, que buscá-lo de uma maneira ou de outra. Nós temos que ir para dentro, nós temos que ir para a nossa alma e nós temos que fazer isso, ouvintes, com um método, com uma percepção. Como nós estávamos estudando aqui as técnicas dos Yoga Sutras, a técnica do Raja Yoga, nós também, caros ouvintes, temos que voltar a nossa consciência para dentro de nós e perceber, ouvintes, que esse caminho muitas vezes é um caminho de dúvida, porque aquele que não duvida, caros ouvintes, aquele que não tem apreensões, que não tem realmente uma apreensão sobre as aparentes certezas do mundo, essa pessoa, caros ouvintes, não está fazendo o caminho que vai dar na união com a alma. porque existe um ditado da tradição Zen, caros ouvintes, que é muito repetido no Oriente, que diz o seguinte: aquele que tem uma grande dúvida atinge uma grande iluminação. Aquele que tem uma pequena dúvida atinge uma pequena iluminação. E aquele que não tem nenhuma dúvida não tem iluminação nenhuma. Porque, como nós temos repetido aqui diversas vezes, ouvintes, são as duas formas clássicas da pessoa passar pelo mundo sem realmente exercer o pensamento, sem exercer o discernimento. É se acreditar em tudo ou não se acreditar em nada. Porque a pessoa que acredita em tudo, então essa pessoa não tem dúvida nenhuma. Qualquer doutrina que ela vê, qualquer absurdo que apareça na sua frente, ela acredita. E aí nós poderíamos passar horas e horas aqui falando com vocês dos absurdos que existem no mundo, crenças realmente malucas que existem por aí. E aquelas pessoas que são totalmente agnósticas, que são verdadeiramente anódinas realmente com relação às percepções internas, essas pessoas que não acreditam em nada, ouvintes que vão realmente se afastando de tudo e de todos, principalmente as doutrinas humanas, religiosas, espirituais, essas pessoas também rejeitam tudo a priori e elas também não têm grandes dúvidas. Então, elas não conseguem compreender, ouvintes, que a dúvida é uma parte integrante desse caminho da noite escura. Porque nós vemos na própria vida dos grandes santos, caros ouvintes, que eles passaram por esses momentos terríveis. Na história de Jesus, nas suas meditações no deserto, como que ele era assolado pelas terríveis provações, os encontros com o diabo que ele tentava, fazendo com que ele duvidasse do seu caminho, da sua fé, daquilo que ele tinha de mais profundo dentro de si. Então, para, caros ouvintes, ter esta grande dúvida, essa grande tentação, né? Há passos, caros ouvintes, que fazem com que a pessoa saia vitoriosa dessa provação. Ela não pode enveredar por esse caminho, obviamente, das drogas, o caminho da perdição. E esse caminho, caros ouvintes, realmente lamentável, que é o caminho do ateísmo, né? Então, aqueles que não creem, caros ouvintes, nas coisas divinas, na verdade assumem uma posição que é praticamente uma droga intelectual, que faz com que a pessoa realmente não perceba a sua vida interior. Então, para vencer, ouvintes, esta torrente de dúvidas, de negritude, de escuridão, de depressão e abandono interno, o indivíduo, caros ouvintes, tem que desenvolver a grande fé. Foi assim que São João da Cruz venceu aquelas provações. E para, caros ouvintes, desenvolver esta grande fé, é preciso uma grande determinação. A determinação, ouvintes, de chegar do outro lado do túnel, de não morrer no frio, na escuridão, na umidade do túnel escuro da noite escura da alma. Porque aquele que realmente busca com grande determinação, ouvintes, vai encontrar do outro lado a luz. E tudo isso, ouvintes, só pode ser trilhado ao longo do tempo. Isso não é um processo simples, caros ouvintes, um processo que começa hoje e termina amanhã. Há pessoas que passam as dores internas, né, da busca espiritual, da busca pelo significado, a busca do que realmente nós estamos fazendo aqui na Terra, passam durante praticamente a vida toda. E isso não é em vão, caros ouvintes. Mesmo que a pessoa morra tentando encontrar, saibam, caros ouvintes, que esta busca interior, ela desenvolve as qualidades interiores da alma. Porque o que a alma quer, ouvintes, projetando a nossa vida aqui na matéria, é que nós tenhamos experiências de alto significado. Então, se nós realmente passarmos a vida inteira em dúvida, mas estivermos trilhando essa dúvida, se é que esse paradoxo existe, né? Trilhando a dúvida de uma maneira positiva, sempre buscando, caros ouvintes, conhecer mais e principalmente conhecer a nós mesmos, ouvintes, e principalmente descobrindo as virtudes que nos levam para cima e nos levam para dentro. E uma dessas virtudes, que obviamente são descobertas pelos místicos, é a prática da fé, caros ouvintes, que hoje em dia os intelectuais, os grandes filósofos se riem daqueles que falam em Deus, que falam da fé. E aí nós temos que mencionar o grande filósofo Pascal, que era tão racional, tão ateu, que ele chegou a perguntar para um místico, quando ele começou a ter essas percepções interiores, essas dores realmente da alma, ele perguntou a um religioso o que ele poderia fazer para desenvolver essa tal fé, caros ouvintes. E, obviamente, ao dizer isso, ele confessava que não tinha ainda fé. E o religioso disse a ele: você precisa praticar os atos da fé. Há atos, caros ouvintes, há práticas que levam ao desenvolvimento da fé. E muitas pessoas podem imaginar. E o que significa isso? Significa, ouvintes, ficar repetindo palavras, ficar repetindo as preces que são recomendadas pelas religiões, ou praticar rituais, frequentar igrejas, frequentar templos, seriam esses, caros ouvintes, os atos de fé? Esses são apenas, ouvintes, os primeiros passos, os primeiros atos de fé. Verdadeiramente existem outros muito mais profundos, que é a descoberta, caros ouvintes, de que o amor, de que a dedicação ao próximo, caros ouvintes, é que leva realmente ao desabrochar de uma percepção mística dentro da pessoa. Porque não vai ser, caros ouvintes, através da compreensão intelectual que o indivíduo vai vencer essas dores. Vai ser, caros ouvintes, quando o indivíduo que tiver realmente cruzado os estertores desses atos de fé, que tiver aprendido a, no seu dia a dia, ouvintes, amar, porque o amor, ouvintes, é realmente a prática da unidade, é a prática mística e física, emocional, intelectual, espiritual, que leva o indivíduo, caros ouvintes, a ser mais humano e a ser mais espiritual. Não existe, ouvintes, espiritualidade sem amor, porque o amor é a expressão realmente da unidade. E, como disse, e para aquele que é ateu, caros ouvintes, essas frases são vazias, quando São João disse que Deus é amor, ouvintes, ele deu uma chave, sim, muito grande. Porque se nós amarmos, ouvintes, ao nosso próximo, aos nossos parentes, se nós amarmos e nos dedicarmos àqueles que estão ao nosso redor, nos dedicarmos ao mundo, nos dedicarmos a nós mesmos também, ouvintes, por que não? sem sermos egoístas, porque aquele que busca a si mesmo, ouvintes, estará praticando aquilo que ensinou Jesus quando ele disse, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, o indivíduo não vai poder amar o seu próximo se ele não se amar profundamente, se não se perdoar, caros ouvintes, profundamente. E perdoar, ouvintes, é não, caros ouvintes, uma demonstração de fraqueza, não uma demonstração de falha dos princípios, porque nós reconhecemos que o outro errou e nós o perdoamos, e ao invés de aplicar a lei, caros ouvintes, de talião, o olho por olho, o dente por dente, fazendo a pessoa cumprir o que diz a lei sobre aquele erro, sobre aquele crime, nós vamos lá, caros ouvintes, e perdoamos, nós nos unimos àquela pessoa a quem nós perdoamos, e aí, ouvintes, abre-se uma porta, realmente, abre-se o túnel, ouvintes, para cruzar a noite escura da alma, porque o indivíduo vai descobrir, ouvintes, que sem se unir às coisas, sem se unir a si mesmo, sem se unir a Deus, ouvintes, jamais a pessoa descobrirá, ouvintes, a luz no fim do túnel, jamais ela vai entender o que ela está fazendo aqui. Porque nós estamos aqui, ouvintes, por um ato de fé, um ato de amor da divindade que se dividiu, que emanou os nossos espíritos, as nossas chispas divinas. Então nós somos filhos do amor, porque Deus nos amou primeiro. E os nossos pais, ouvintes, nosso pai, nossa mãe, nos amou profundamente. Se amaram fisicamente, provieram o corpo físico para que nós existíssemos. E se o nosso pai, a nossa mãe, ou aquele, aquela que nos criou, se nós não tivéssemos recebido amor, ouvintes, nós não teríamos nos tornado adultos, nós não teríamos nos tornado seres humanos. O ser humano, caros ouvintes, é um produto do amor. Apesar desta palavra não ter mais hoje a força que ela deveria ter, mas, ouvintes, nós temos que procurar encontrá-lo. Pois, realmente, aquele que acha o amor, ouvintes, já não mais padece dentro da noite escura da alma, porque ele sabe, caros ouvintes, o que realmente ilumina as coisas, o que ilumina o filme que está passando aqui no mundo, ouvintes, é a claridade, a profundidade do sol espiritual que está dentro da realidade divina, que está nos alimentando a cada refeição, que está aquecendo o planeta, que está fazendo as coisas se movimentarem, fazendo os seres viverem. Então, ouvintes, a cada dia pela manhã, o sol nasce, e não é apenas a luz física que está ali, mas se nós realmente percebêssemos o que está por trás daquela luz, nós perceberíamos um grande coração que ama a tudo e a todos, que é, ouvintes, algo que está não só lá fora, mas está dentro de nós. Então, pela premência do tempo, ouvintes, nós vamos parando por aqui, esperando ter, de alguma forma, colocado algumas dúvidas, algumas considerações que eu peço a todos vocês, ouvintes, pensem a respeito. Não estamos dando aqui nenhuma fórmula pronta, porque existe uma diferença muito grande entre a busca da verdade e a busca da certeza. Duvidem sempre, caros ouvintes, daqueles que têm certeza das coisas. Pois aquele que não abre uma porta para dúvida, ouvintes, já está realmente fechado para a verdadeira realidade que está por trás das coisas. Então, buscar a verdade é muito diferente de buscar a certeza, porque a certeza absoluta só quem realizou a iluminação, o amor verdadeiro interno, é que pode realmente para si mesmo estar contente, estar pleno e estar feliz. Enquanto nós não tivermos chegado lá, ouvintes, nós sempre deveremos estar buscando. Então terminamos aqui mais um programa Lux Esotérica, convidando a vocês, ouvintes, vamos uma vez mais nos interiorizar. Vamos, ouvintes, mirando este sol espiritual que está lá fora, que está aqui nas imagens que nós estamos mostrando, mas que principalmente está aí dentro de vocês, ouvintes. Fechemos os nossos olhos, sintamos uma vez mais o nosso batimento cardíaco. Há uma vida que pulsa dentro de nós. E com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos dentro desta grande bomba que impulsiona o sangue pelo nosso corpo, porque é isso que ela é fisicamente, mas o nosso coração, ouvintes, idêntico ao sol que bombeia a energia, emana a energia pelo sistema solar físico, ele também envia, ouvintes, as forças espirituais. Transcendam, caros ouvintes, nesse momento a função física dos seus corações. Enxerguem com os olhos da mente a chispa divina que está aí dentro de vocês. Vejam esta chispa divina brilhando, sua luz se expandindo, preenchendo os vossos seres, interpenetrando todo o seu corpo e, caros ouvintes, iluminando a nossa natureza. Que essa luz se expanda, ilumine ao nosso derredor e principalmente o caminho de evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, nesse momento solene, nos unir para compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra do ser interno que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e sutil que a neve, mais puro e sutil que o éter, é o ser, são os seres que habitam o nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes. Muitíssimo obrigado pela audiência. O programa Lux Esotérica termina uma vez mais neste ponto, mas deixaremos com vocês a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM. Esperando revê-los uma vez mais nas nossas próximas edições do nosso programa. E esperamos que esta semana seja de muita interiorização, de muito sucesso, de muita felicidade para todos vocês. Pensem a respeito de tudo que nós falamos hoje. Tenham, caros ouvintes, um bom descanso, um bom repouso e vamos nos despedir de vocês, ouvintes, com um virtual mais forte, caros ouvintes, fraterno, caloroso abraço. aguardamos vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até logo.